Ok, obrigado, está em 3304. Romeu November, identifica, chegada Mari, desce até o 50. Identificou, descendo até o 50 na chegada Mari, Romeu November. Salvador, bom dia, 3259, link da Mari, pronto, bota em Curitiba. Aguarde cópia, só um minuto, prepare a árvore, eleva. Estamos até na Natal com 3 horas e 20. Confirma a pessoa da borda, assinamento 3 no 2. 1-5-6. Taxi autorizado, Fátio, segunda direita, Indy Alfa. Ponto esperou no 0, torre 1 no 8, decimal 9-5. Altímetro padrão no 0, no 3, bom voo e bom dia. Indy Alfa, obrigado, bom dia. Até já. 521 segue o Airbus, segunda direita, Indy Alpha 10895 a torre, altímetro padrão no 093, bom voo e bom dia. 3663. Segue o Airbus, 10895 no ponto de espera, tem um bom voo e bom dia, 1013 no altímetro. Bem que ajustado, segue o Avianca, 10895, obrigado, bom dia. Você poderia conseguir pra gente elefa aí, o 3304? Está presente, autorizada. Ok, direto a Lefa, muito grato. Azul 4299, Recife 1251, 3325, bom voo. 1-3-3-2-5, 4299, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Xander 63, 12, próximo ponto 010. 5446, controle 120, decimal 8. 0 vento de 1-0 graus com 099. A linha decola no 063, 12. Aerovia 3121, até Sorocaba, após voa direto Curana. 5446, transponder 1208, é o controle da 3259. Então 3, chame pronto, puxa o back, seu nome é 3259. Vai cortar 3259. Bom dia, Gol no 073. Diga, Gol. Por que ele não teria saída para seguro? Porto Seguro, subida da Euleda, pode direto, Porto Seguro. Da Euleda, Porto Seguro, muito obrigado, hein? Delta reporta através de Pituaçu. Meia 3-1-2, decolado 2-4, chama agora o controle, frequência 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, senhor, boa tarde, bom dia, aliás. Bom dia, meia 3-1-2. Oi, Salvador, bom dia, foi giro, controle, Salvador, bom dia, chama 63-1-2. 6312, contato radar 350, saída Puca. Saída Puca, 6312. Seria a Proa Jamo da presente? Autorizado. Ok, Jamo, grato. Diga, é o Bravo Delta Hotel confirmando? Romeu, Romeu, November, 2000 pés, ajuste 1013, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, 1013, reportará estabilizado, Romeu, November. Está liberado velocidade para o Romeu, Romeu, November? Confirma a velocidade, Romeu, Romeu, November. Agora 310. November, inicie redução, desça para 2000, ajuste 1013, reporte estabilizado. Ok, está reduzindo, reportar estabilizado, Romeu, November. Patrão de Salvador, com 888, passando 60, com informação mais. Com 888, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Mari, 050, 888. 18, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Esse é o Trip 5221. Trip 5221, contato radar. Já, obrigado. Perfil Argon. Vai cumprir o perfil da árvore, Trip 5221. Deixa que aguarde alguns instantes. 221 vai cumprir a restrição inferior ou superior da saída? Irá cumprir, senhora. Tente cruzar o nível 100. Afirmativo, tem que cruzar o nível 100 a 15 mil em Salvador, confirma? Afirmativo, trip 5221, não nega. Se não tiver condições, já tem que manter 3 mil. Certo, vai cumprir o trip 5221. Então, 3663, Recife 251, 3325, bom voo. 351, 3325, 3663. Então, 3304, Recife 1288, bom voo. 3304, 1288, com Recife. Com Recife, um bom dia. Romeu, Romeu, November, retorno de Vils. Afirmativo, mas já retornaram para a proibidora. Gente, reporte estabilizado. Reportará. 359, estão 3, está livre, chame táxi. Autorizado para 3, 3259. Torre 1895, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, bom dia, chame em Itapuã para novas instruções. Mike Eco Delta, tráfego ainda novo, estado. Bom dia, chamará Itapuã, Delta. Controle Salvador, o Trip 5228 está ficando, efetuando pequeno desvio à esquerda de informações. Trip 5221. Janeiro, 6312, podia voar a Caju da presente? Diga. O Janeiro, 6312, pode aprovar a Caju da presente? 6312, chama Recife, 2685, 2545, por favor. 2.85.2545, bom dia. Romeu, Romeu, November, estabilizado. Agora na final da pista 1-0, o centro visual algo mesmo, aproximadamente a 6 milhas da pista 10? Ainda não, tio. Super. licenciado, o senhor então mantenha a posição no farol de Itapuã e aguarde por novas instruções. O senhor, na retaguarda desse tráfego, vai ser autorizado cruzar o eixo de aproximação da pista 10, ok? Ok, licenciado, vai fazer um 360 sobre o farol de Itapuã pela direita do Maitecão. Obrigado, Delta. Torre Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Romeu November, tá baixado e travado, passou o externo. Bom dia, Papa Romeu November. Tráfego avistado, ajuste padrão, confirma intenções de pouso pista 10, senhor. Afirmativo, pista 10, ajuste padrão. O Papa Romeu November tem pouso autorizado na pista 10, vento de 090 graus com 099 Romeu November. Pouso autorizado, Romeu November. Tinha porta visual para pouso, Romeu. Olha, mais tempo dela está com tráfego no visual, pode prosseguir na retaguarda mesmo. Afirmo, Delta, na retaguarda do mesmo, autorizado a cruzar o eixo de aproximação da pista 10, chame para a base a pista 7, Mike, Delta. Delta, chamar a base pela direita da 17, Delta. Gol no 888, 12.000 pés, o ajuste no 093, está livre LS, reporta estabilizado, gol no 888. Eu ativo 2013, Romará e LS, estabilizado, 888. Papa Romeu November no solo 32. Libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo na frequência 121.9. Livrando a direita, 209, bom dia, Romeu. Bom dia, November. Sorry, Mike Eco Delta ingressando base pela direita da 17. Livrando na Delta. Bom dia, Romeu November, táxi via Alfa e reporte chance da Juliette para prosseguir, confirmando, vai para o Pátio 5. Seria o Pátio 3, senhor. Então vai pernoitar ou vai apenas abastecer? Negativo, a gente vai ficar até aproximadamente às 18 local. Checa com a infra-aérea, você pode prosseguir até o Pátio 3, o seu aguarde antes da Juliette para a gente utilizar o meu November. Ok, prosseguir então via Alfa e aguarda antes da Juliette, completamente. Para táxi, 3859, tem 181 a bordo, autonomia 0415, alternando Campinas. Direita Indy Alpha, ponto esperando 2895, altímetro 10 no 3 padrão, bom voo e bom dia, Tantra 359. Direita Indy Alpha, ponto esperando 1895 e ajuste padrão, Tantra 3859, bom dia. Sinal 97. Mike Rodelto tem pouso autorizado na pista 7, vento 090 graus, 109, ajuste padrão, chame no solo controlado, Mike Rodelto. Delta, chamará solo controlado. Juliette, próxima esquerda, após esquerda novamente, ingressando no pátio 3. No pátio 3, fica atento ao sinalizador. Ingressa Juliette, depois da esquerda, atento ao sinalizador do pátio 3. Obrigado. Bom dia. Delta 3859, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. O vento agora é de 090 graus com 09 nós. Mike Eco Delta, confirme, solo controlado, senhor. Do solo 35, parte 4, livre táxi, estacionar frequência livre, Mike Eco Delta. Mike Juliet Romeu, da presente a frequência livre para a coordenação em posto. Grato, livre, presente Romeu, bom trabalho. Solo 92, mundo da Lupa, estacionamento 11. 5-1, portão 1-1, vai coordenar com a equipe do solo. E vai tratorar a aeronave até o através do portão 8. Após vai seguir o follow me até o 612. E no 612 vai reportar pronto para o táxi Gol 9251 em coordenação. Ok, vamos coordenar então, puxar e tratorar até o através do 8. Após segue até o através do 612 pelo follow me. Chamo para o táxi, 9251. Papá Bravo Delta Hotel, confirme o estacionamento, pista que irá decolar 1-0 ou pista 1-7? Estou no 888, chame Torres, 11895, tomo o posto. 1895, obrigado. Bom dia, 3859. Bom dia, senhor. Torre Salvador, bom dia, com 888 para 3 milhas do estado. Bom dia, 1-888, tráfego avistado, ajuste 1-0-1-3, ajuste padrão. Chame com cheque de trem para autorização de pouso, 1-888. Chamará, 1-888. O nível de voo 240, a rota via Whisky 1 até Charlie November Fox. Após vai prosseguir Whisky 1-3 até Foz, Fox Oscar Zulu. Após Bravo 688 até Oruga, Oscar Romeo Uniform Golf Alpha. Após conforme rota do plano de voo, decola da pista 1-7 após a decolagem de curva à direita na subida da El. Após Leda, Lima Eco Delta Alfa Leda, após direto Yankee Lima Hotel Ilhéus. Aciona 5503 para o controle Salvador 120.8. Externo, baixado, travado com 888. Gol 1888. O senhor tem pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento 090 graus com 10 laço. Ok, ele pousa na 10 com 882. Só confirmando, Bravo Delta Hotel, após a posição Oruga, vai prosseguir conforme rota do plano de voo, ok? Correto, Bravo Delta Hotel, no pátio 5, confirme pessoas a bordo, POB. Delta Hotel, para acionar e taxiar, vai chamar a torre em 118.95. O ajuste de altímetro, QNH 1013. Tenham um bom voo e bom dia. Bom dia, bom voo. Fala, Xarané 3, correndo autorização para Guarulhos, por favor. Xarané 631, não chama Guarulhos? Sente. O Xarané 631 no Guarulhos, nível 3620, está autorizado via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Onde após Bridge já intercepta o Pesolo no meia e prossegue conforme. Aciona 5472, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, decolando da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, uniforme Zulu no meia, Bravo, Hotel Zulu, Bridge. Conforme o plano 5472-208. Só confirma a subida 6319. Tael, Lenda, Brise, curva direita. Correto, 6319, portão 8, M pronto, pushback, sonometro. Obrigado. Solo, 9251. Prossiga. Só confirmar a sonometro a partir do através do 8, né? Oscar, Golf, confirma o estimado de pouso. Vai acionar e vai prosseguir seguindo o follow me até o meia dúzia. Após o meia dúzia, prossegue com o meu Sprovsky. Alô, Salvador, bom dia, com 888 livro. Boa noite, 88, bom dia, Taxi Alfa, repórter da Juliette com ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette, 888. Romeu, Romeu, Romeu, rodando? Prossiga. Solicita acionamento para posterior táxi de traslado da aeronave até o 44. Liberacionar, reposto na saída do pátio 3 para cruzar o pátio principal. Repostará na saída do pátio 3 para cruzar o pátio principal, o Romeu, Romeu. O 221 no Recife, o 288. 288, obrigado. Zulu Papa Bravo Delta Hotel, ajuste 1013, reporte ingresso, pista 17. Zero, identifica a chegada Mari, dá presente voo ETAP, descendo inicialmente para o nível 140. ETAP está presente, é 140, 625. Salvador, boa, eu sou Trip 5414. Trip 5414, contato radar 61 milhas de Salvador, na Prud Mari para interceptar a chegada, reporte inicial de descida. Partiu, pela fora descida, da Mari 5414. Zulu Papa Bravo Delta Hotel, ali mantém pista no 7, reporte pronto para a decolagem. E vai aguardar para cruzar o pátio principal, Romeu November. Centro, autorizado o cruzamento do pátio 3 e aguarda para cruzar o principal, Romeu November. 1859, confere. Recife agora 1288, bom voo. 1288, bom dia. Nove oito dois, 2000 pés, o ajuste ano 03 está livre, LS. 2000 pés, ano 03, livre, LS, gol 1982. 925, era até outra vez 08 aqui com o reboque da aeronave aqui. Era até outra vez 08 e após ia seguir o follow mesmo, é até 1612. Então, vai parar aqui. 7, 8, 9. Pode manter o número 1. É, manter o número 1. Chinelo, 6, 2, 3. Então 3296, identifica, chegada a mar e desça até o 0620 e 250 nós. Está mantendo 250, desça até o 0620, até 3296. No nós. Total 9251, alterna galeão 0350 de autonomia, 172 galeão. Da táxi, via Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera no zero. É, torre 1 no 8, decimal 95, gol 9251. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 2296, obrigado. Bravo Delta Hotel, decolou 47, chame controle 1208. 1208, Bravo Delta Hotel. Bom dia. Pregos, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5453. Zulu, Papa Bravo, Delta Hotel, contato radar, radar contact for departure, plant level 240, Delta departure. Siguiente, contato radar, vou para o 240, Zulu, Papa Bravo, Delta Hotel. Diga. 08, acusa avistado a viatura para follow me, ou reboque, até o 06, desculpa, até o 06, acusa avistado a viatura para reboque até o 08. Follow me, desculpa, quem? Follow me. O Oceano 6250, sob vetor, esquerda para o A0, 30, nesta para o A10 para 3000. Esquerda para 030, descendo para 6000 pés com 1013, chanel 6250. 3000. A 3000 pés no lixo, com 1013, chanel 6250. meia, pode prosseguir por meio de próprios? Negativo, aguarde negativo. Mantém a posição e aguarde a viatura follow me. Mantendo o tramelo do 206, aguardando a viatura. Chanel 6250, reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós. Chanel 6250. 18. Aguarde autorização, o Chanel 6311. Aguarde. Agora, sim, 240. Presente. Desça para 2000, ajuste Chanel 013, voa Duna da presente. 2000, voando Duna. Ono 982, Torres, 11895, bom pouso. 11895, obrigado, 982. Oi, Salvador, bom dia, Gol 982. Gol no 982, continue a aproximação, aguarde pista livre. Hora livre, 982. Está autorizado a interceptar o localizador da 10, na X-Ray, do Oceaner 6250. 99, check 3. TV Pouso no 0, baixar travado, 982. Voo 9251, decolou 52, chame controle 1 no 208. 208, bom dia, Leandro. 6250, novo limite, vai ser radial 290 Salvador, aguarde o vetor para o localizador. 290, desce novamente. O trip 54 no 4 para sequenciamento, mantém a velocidade 240, tem condições? Afirmativo, patrão. Controle 925, ano 1500, bom dia. 9251, no contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, 9251. Solo 3163, 11, puxe de acionamento na 8. Atento. Adoret e Ilhéus. Justo no 013, autorizado o táxi via parte 5, reporte ingresso no 7, o Oscar apagou. Cliente, vamos direto para Ilhéus. Bábulo no topé. Romeu, Romeu, November, chame agora a torre em 118 decimal 95 para continuar no táxi. 118 95, tá vendo? Salvador, Romeu, o acionamento não está autorizado, negativo o acionamento. Prossiga o reboque em coordenação com a equipe de solo e reporte na posição 08. Está na 8, é, para fazer o push, então retornar para 8. A equipe é 10, reportar para a criança na pista da 7. Chamado através do Oceaner 6250. Está voando Duna, vai atingir 3.000 pés, Oceaner 6250. Gente, cruzando 4.400, Oceaner 6250, ao atingir 3.000, mantenha. Atingir 3.000, vai manter. Oceaner 6250. Vamos fazer 3296. Com 982. Billy? 3.96. Rio Gol 982. Bom dia, prossiga. Gol 982, livre táxi. Livre táxi até o portão 05 via Alfa e Juliette da minha escuta. Livre 05, Alfa, Juliette, escuta 982. Tem que descer para 5 mil e manter o tráfego à sua frente e cruzando agora 4 mil. Desça para o 50-3896, redução para 2-0-0 norte. Do 3896? 2-0-0-9-3896. Então, 3896, sobre vetor, esquerda para o 020, limite ao localizador. Esquerda 20, limite ao curso, 3896. O meu novembro mantém a Quebec e temos tráfego para decolagem. Através do 8, vai funcionar? O 6319, negativo acionamento. É nessa posição, se o senhor saiu do 8 e foi para trás, lhe posicionaram com pushback, com reboque, para a cauda, o senhor deve estar aí próximo ao 09. Eles têm que rebocar o senhor até o 08. No 08 é que está autorizado o acionamento. Nessa posição não está autorizado. O senhor está visual com a gente ou não? Afirmo, estou visual com a sua aeronave. Então, eu estou no través do 8. Então, alguma coisa está errada. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Chané 6250, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, está livre LS, reporta estabilizado. Desce para 2 mil pés com 1013, está autorizado LS, X-ray da 10, reportaremos estabilizado. Chané 6250. Chané 3896, desça para 3 mil, ajuste 1013. 3 mil, tá, 3896. O Chané 6311. Se a informação do comandante aqui está no través do 8, então está autorizado o acionamento. Prossiga seguindo a viatura Follow-me até o través do 06 e reporte na posição 06. Afirmativo, está prosseguindo o acionamento, então vai reportar o 06. Falou, obrigado. Solo, gol 982. Livre ingresso para o 05. Livre ingresso 05, gol 982. Direita para o 050, descendo para 3 mil pés. Ok, direita 050, 3896, autorizado LS. Autorizado interceptar localizador. Localizador, 3296. Bom dia, Oscar Papagol, sim. Decolou ao 57, chame o controle 1208. Volto 208. E Papagol? Zero 6250, Torres, 295. 295, Torres, Chanel 6250, bom dia, até daqui a pouco. Controle, Oscar, Papa Golf. Oscar, Zulu Golf, confirme? Oscar, Papa Golf. Oscar, Papa Golf, mantém as condições visuais, QNH 1013, vou ir direto e Ilhéus. Suba para o nível 065. Agora direto ideal 065, Golf. Via Peruís 50, Bidev após direto. Decola da pista 10, saída da El, Leda, após Eudes. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5475. Após Leda, confirmam direto Porto Seguro. Autorizar 340 para seguro, pela 250, saída da EL, Leda, após Leda, autoridade direto, seguro. Controle 118.95, corrigindo. Autorizando 1208, entrando 5475, 1073. Correto, aguarde para o acionamento e puxa. Aguardando, Delta 3. Aguardando o carro da Polo 3. Confirme. Está pronto o táxi, aguardando o carro do Polo 3. Ciente. Novembro, informo que já informamos aqui a viatura infra-aero, ok? Para fazer o seu follow me, aguarde o follow me. E siga a instrução do follow me, ok? Zulu Papa Bravo, Delta Hotel, Sami Centro Recife, 1251, Nelterne, 13325. Solo 01, no livre a próxima, direito no 219. Direito no 219. Solo trip 54, no 4 livre, não se escuta. Pessoa no 0, baixou e travou? Baixar de chegada, livre pouso 990. Janeiro 6253. Da Juliette 54, no 4. Tá 3896, complete sinal, Sami Torre, 1895. 2895, bom dia. 6250, solo ao 02, direito no 219. 219, canela 6250. 03, parte 3. Bom dia, posição 03 do parte 3. 3 esquerda, 5414. Tá no travessa 06 para o táxi 63. Sente, observe o ATR-72 da trip à sua frente, após livre táxi via Pátio Uno e Índia. Ponto de espera da 10. Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, tá com 1,9 agora. Muito bom dia, livrou na sua escuta, Janeiro 6250. Tá. Bom dia, TAM 3896, livre pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, estou no 0 nós. Pouso atualizado no 0, 3896. Fala, vou no 033. Mandou o gol no 073, na frente, parafuso e acionamento. O gol no 073, portão 06. Autorizado, chame o próximo táxi. Autorizado, chamará táxi, 073. Salvador, Chanel 63 no 1, está pronto para espera da 1-0. Chanel 63 no 1, no visual com trava na final 1-0. Afirmativo. Pós passagem do trava ali mantém 1-0, Chanel 63 no 1. Pós passagem ali mantém 63 no 1. Semana da Juliette, o Chanel 6250. Aguarde para ingresso, 6250. Aguardando para ingresso, Chanel 6250. Livre ingresso para o 02, o Chanel 6250. Livre ingresso para o 02, o Chanel 6250. Livre decolagem 1-0, vento 090 graus no 1-9. Decolagem então no 0-6-1. Antes da Juliette. Antes da Juliette, vai reportar 3296. Salvador, Gol 073, com 2 horas e 33 de autonomia, até Aracaju, 167, a bordo para o táxi. Aracaju. Afirma, alterna Aracaju, 167, a bordo para o táxi. Autonomia? 2 horas e 33. 2 horas e 33. Afirmo. Mal depois, volume até o 6. Autorizado táxi, via parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, Gol no 073. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, 073. Quero direto da 63, no ano, obrigado. Que a Pantagon se atinge o 065. Por que tu desvia à direita para evitar a formação? Sente, acho que a Pantagon só pode vir vai tirar trilhão. Golpe. Oh. 3896, autorizado ingresso, portão 06. 06, 3896. Salvador, boa tarde, 1-0-3-3, a ponte espera da 1-0. Bruno 073, ciente, a linha e decola pista 1-0, vento 1-0 graus, Nuno, né? A linha decola 1-0, 073. Gente. Decolou 1-2, chame o controle 1-208. O 208, um excelente dia. Bom dia também, obrigado. Controle, aquele cordial, bom dia, gol no 073. Bom dia, gol no 073, contato radar, relatório nível 340, voe direto Lida. Salvador 1397. Paulo Gol 397. Confirme. Bom dia, Gol 397 para autorização São Paulo Congonhas. No 397 autorizado São Paulo, nível 360, via peso Lono 0. Até Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1-20.8, torre 1-8.95, transponda 5522. Curva 360 para São Paulo, Congonhas, até Zulu 1-0, até Zulu 6, Bravo Hotel Zulu. E decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. 1208 vai ser o controle, 295 a torre, 5522 transporte, 1397. Correto, chame pronto para acionar. Chama lá. Canamé 3, Mono, chame centro Recife, 1251 e alterno, 13325. Canamé 3, Mono, controle. Prossiga. Exame Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251-3325-639. No 073, dá presente, em coordenação, pode voar a proa de segunda? Confirme a proa. Proa ideal para segundo. 216. Aguarde coordenação. Ciente, aguarde corte. 073, controle. Negativo, dá presente, ponto seguro, 073. Obrigado, hein? Prossiga. Já lhe informo, só um instante, eu já lhe informo. Pronto para o puxo acionamento? Uma 073, chame centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251, 3325, bom dia.